A banda em cujo destaque recai a atenção do Cá Se Fazem Cá Se Tocam desta semana já havia sido pré-anunciada há cerca de 2 meses, quando entrevistámos os Rádio Macau, na altura com Xana e com Flack. Flack repete então a presença para falarmos dos seus micro audio waves, que trazem na bagagem, e bem dito assim bagagem, bagagem é normalmente grande, já 3 discos, e 3 discos que, pelo menos lá fora, têm tido a consagração, nomeadamente dos prémios Quartz. Vamos começar por falar com o Flack. Flack, micro audio waves, porquê antes de mais? Porque a banda, porque a necessidade de criar uma banda que continha, entre outros projetos, os Rádio Macau, e de facto o nome que associa logo à música eletrónica. Pois, a banda também partiu de um trabalho que nós estávamos a fazer com o Rádio Macau em 2001, para o disco Onde o Tempo Faz a Curva, que é um disco mais eletrónico dos Rádio Macau, e eu comecei a trabalhar com o Carlos Morgado na produção desse disco. E a partir de certa altura gostamos de trabalhar em conjunto, portanto nós funcionávamos bem a trabalhar os dois, e resolvemos aprofundar o trabalho que estávamos a fazer naquela altura, porque também achamos que não poderíamos desenvolver tanto como queríamos esta vertente eletrónica nos Rádio Macau, porque o Rádio Macau é uma banda com 25 anos, já que tem uma história e portanto não é muito mal nós metermos todas as ideias que queremos num só sítio, portanto às vezes é importante diversificar para podermos aprofundar mais certas coisas que nós gostamos. E foi o que aconteceu. A partir daí continuamos a trabalhar em conjunto e a desenvolver esta vertente mais eletrónica e mais de processamento de som, que é uma coisa que nos interessa e que nós gostamos de fazer. This equipment is protected against theft and loss by ShopTrack, an international security and registration system that makes unauthorized resale virtually impossible. Warning! Warning! Do not remove plate. Removal makes equipment unsellable by revealing this permanent marking. Stolen equipment? D1234567. With a simple phone call, the rightful owner can be verified immediately, and a lost or stolen machine can be returned to its legitimate owner. Contact me. Center Benelux. Micro Wave Waves surge, portanto, no ano 2000, não é? Sim, 2000, 2001, sim. E já é passados 2 anos que editam o primeiro disco, principalmente um disco homónimo, não é? O primeiro disco penso que já é de 2001, mas era só um disco instrumental, portanto era um disco de eletrónica minimal que eu fiz só com o Carlos. E portanto era um disco mais duro, e era um disco diferente, era um disco mais experimental. Depois fizemos mais dois, o No Waves e o What Size Baggage, já com a Cláudia. Exato. A Cláudia F representou tornar o projeto mais, entre aspas, audível, não é? Quando poder chegar a um outro público. Sim, claro, claro. Mas também tudo aconteceu um pouco por acaso, porque nós já conhecemos a Cláudia é muito amiga do Carlos desde há muitos anos, eu também já a conhecia, e entretanto o Carlos tinha algumas gravações que tinha feito com a Cláudia quando comprou o primeiro computador e tal, e no primeiro disco resolvemos utilizar algumas vozes da Cláudia que o Carlos tinha gravado sem a Cláudia saber sequer, porque tinha ser umas gravações que ele tinha no computador dele. E entretanto, um dia convidamos a Cláudia para tocar ao vivo connosco, para improvisar um pouco sobre aquelas partes que apareciam já no CD. E correu tão bem e gostamos tanto que o duo passou a trio. E a partir daí começamos a trabalhar no formato que temos hoje. Portanto, foi assim uma coisa, foi mais um elemento que completou... Completou o projeto, e uma das coisas que eu gosto muito de Micro Audio Waves é que nós três, todos nós, temos uma função definida na banda e trabalhamos muito bem em conjunto. E isso é ótimo porque dá-nos uma grande liberdade e divertimos-nos muito em estúdio, porque é muito fácil para nós fazer músicas, portanto vamos para estúdio e por isso simplesmente improvisamos e brincamos e saem coisas interessantes. Quando diz que cada um de vós sabe bem qual é a parte que tem dentro dos Micro Audio Waves, partindo do princípio que Cláudia F tem a voz, não é? E qual é a sua parte e a parte do Morgado? A parte de nós, apesar de fazermos mais ou menos a mesma coisa, acabamos por ter um pouco funções diferentes, porque o Carlos gosta muito de trabalhar sons e utilizar sintetizadores virtuais, programar sons, fazer sons, e é muito bom produtor. E eu muitas vezes acabo por organizar mais as ideias deles, portanto muitas vezes pegar nas ideias do Carlos e da Cláudia e estendê-las e acabar por tornar ideias que são muitas vezes pequenos improvisos e pequenos sons que eles vão fazendo em canções. Portanto, acabamos, eu nunca teria, nem é uma área que eu gosto muito, nunca faria os sons, por exemplo, que o Carlos faz, nem o Carlos poderia fazer muitas vezes o produto final e a canção como eu faço. Portanto, acabamos por, neste caso os três, fazer uma coisa que sozinhos era impossível fazer. Portanto, é uma banda que se tirarmos uma peça seria completamente diferente. Isso aqui é muito interessante. Interagem bem os três. Exatamente. Canyo Wu. Drink in a park. My Wu Wu. My Wu Wu. Canyo Wu. Wu Wu Wu. Do this. I can't read my no more. Tell me, tell you. aproveitando, e uma vez estamos a falar com o FLAC, e o FLAC tem, entre várias coisas, a produção dos discos. Que não só não só Rádio Macau, mas por exemplo autores como o próprio Jorge Palma, não é? Sim. Aliás, o voo noturno, julgo que tem a sua mão. Sim. Portanto, um disco que tem sucesso, que nós todos nós sabemos, não é? É verdade, sim. nem estava à espera, mas foi ótimo. Foi. A produção, qual é a quota parte de um produtor depois na obra final? Quer dizer, diga isto para, assim, para quem nunca assistiu à gravação de um disco, né? Onde é que o produtor tem o seu toque? Quer dizer, é diferente de trabalhar com compositores diferentes e com bandas diferentes, acabamos por sempre ter um trabalho diferente, mas no fundo o que nós estamos a fazer é dirigir o projeto, quer dizer, é dar uma direção ao projeto, é ouvirmos as músicas, o que é que as pessoas têm, o trabalho das pessoas, e tentar o melhor possível de fazer dar-lhe uma direção e dar-lhe uma coerência. No fundo é juntar as peças, e outra coisa que é muito importante, acho eu, é criar um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade e que sejam o mais espontâneas possíveis quando estão a trabalhar, que eu acho que isso é importantíssimo na música. E é por aí, no caso do Jorge Palma, por exemplo, o Jorge vive relativamente perto de mim, e o que eu combinei com ele era sempre que ele tinha uma canção nova, seja lá que horas for, porque tanto eu como ele temos assim uns horários tardios, ele vinha ter comigo, íamos para o estúdio e gravávamos as canções que ele tinha. Muitas das gravações que estão no disco do Voo Noturno foram primeiros takes, foram coisas que ele, quando tinha a canção pronta, íamos à noite para o estúdio, gravávamos e ficou até ao produto final. Eu acho que isso é muito importante também, o produtor criar um ambiente para as pessoas darem o seu melhor de uma maneira mais descontraída. Genuína, exato. Ora bem, estamos a falar aqui dos Micro Audio Waves, é um projeto essencialmente instrumental, digamos assim, não é? Não obstante, teremos aqui a voz da Claudia F. Né? Neste momento, o Outside Baggage já é um disco, neste caso, é um disco já mais pop, é um disco que já tem mais canções, já. Os outros eram mais experimentais. Este aqui reduzimos um pouco as estruturas que nós tínhamos, às vezes um bocadinho mais alargadas, a um formato mais de canção de 3, 4 minutos, e essa condensação fez que as canções ficassem mais pop. Please don't ask my name, I don't like thinking. All lips I kiss become cold. Hell, I stole your heart while you're smiling. Guess it was the law stunt I pulled. Baby, you know I'm trying to be happy. Better so, it's easier to be sad. You. tenha a ideia, como nós temos, e podemos estar errados, de que a micro audio waves tem uma porta aberta lá fora que ainda não encontrou em Portugal? Quer dizer, nós temos uma porta aberta lá fora, tem discorrido muito bem, quer dizer, porque muitos dos concertos em que nós tivemos tiveram, para além dos concertos, naturalmente, acho eu, terem sido bons e interessantes, porque senão também as pessoas não dariam esse feedback, não é? Também tivemos a sorte de tocar em sítios onde estavam pessoas que eram importantes na música, como o John Peel, no Sonar, como os organizadores dos quartos, dos prémios quartos em Paris, quando tocamos também um concerto em Paris. Portanto, todos os concertos que nós temos dado fora de Portugal têm tido consequências para nós termos mais concertos, para termos mais divulgação. Em Portugal, neste momento, eu acho que nós estamos bem, porque temos tocado muito este ano, temos uma agenda cheia, portanto, neste momento, as coisas levam tempo, não é? Quando não se faz uma música muito comercial e não se tem uma grande estrutura e um grande marketing por trás, as coisas levam tempo a chegar às pessoas. Eu acho que isso é um bocado o processo natural, não estou assim muito preocupado, porque no fundo estamos a correr bem. Ora bem, aproveitando, falamos em concertos, no momento em que gravamos, porque não vale prestar graças aos ouvintes, estamos a gravar no dia 2 de julho, amanhã estarão em Coimbra. Sim. Estão em Coimbra, numa sala que eu considero excelente, que é no Teatro Académico Gil Vicente. Verdade. Qual é a expectativa que têm para um concerto, ainda numa altura, por exemplo, que estão a exames os alunos? Pois, nem me lembrei desse pormenor. A questão é que este concerto já devia ter sido... Mas o dia a seguir é feriado em Coimbra, com essa vantagem. Então é ótimo. Eu espero que as pessoas vão, porque nós já não tocamos há muito tempo em Coimbra. Eu acho que a última vez que tocamos em Coimbra já foi para aí há uns 2 anos, 3 anos, no Vila Latina, acho que foi a última vez que tocamos. Uhum. E... um bocadinho mais acima, não é? Sim, um bocadinho mais acima. E, portanto, há muito tempo que não tocamos em Coimbra e acho que... temos muitas pessoas em Coimbra que gostam de nós, portanto espero que ter uma boa casa, mas é sempre uma surpresa, não é? Amanhã saberemos. Neste estilo musical, enfim, onde o Flaco não aparece agarrado à sua guitarra, como é que é a reação do público? Muito diferente, naturalmente, que é com os Rádio Macau. Não, nós acabamos por ter uma... neste momento estamos com muita energia em palco, porque ao vivo... estamos a tocar em quinteto, portanto, para além dos três micro audio waves, temos uma secção rítmica com o Francisco Rebelo, que é o baixista do School Deep Noise, e o Fred na bateria, o que dá uma dinâmica de concerto mais rock, mais e mais orgânica e mais dançável. Portanto, neste momento o formato da banda está um formato com muita energia. Vocês nestes concertos revisitam o álbum No Waves e este Outside Budget? Sim, tocamos músicas desses dois discos. O que é que metem mais pelo meio, se é que se pode saber? Temos algumas canções que nunca foram, que já existem há vários anos, mas só tocamos ao vivo e que nunca foram gravadas. Quer dizer, já foram gravadas, mas não saíram nos CDs. Mas, basicamente, são canções destes dois discos, do No Waves e do Outside Baggage. Ora, uma coisa que o público provavelmente não sabe, ou pelo menos não se apercebeu, mesmo ouvindo eventualmente o disco, é que alguns temas cantados, nomeadamente o Fully Connected, ainda do No Waves, são instruções de montagem de um aparelho de estúdio, se não me engano. Sim, de um compressor. E a canção, por exemplo, o Outside Baggage é um folheto de um seguro. Anti-roubo, não é? Sim. Exatamente. Então, assim, que devaneios dão a uma banda para fazer assim? Ou acontece? Acontece, nós quando vamos para a sala de ensaios e quando vamos para o estúdio, muitas vezes queremos divertir, e muitas vezes chegamos ao estúdio e temos uma ideia qualquer, uma base musical qualquer, e perguntamos à Cláudia: não queres cantar? E ela disse: mas eu não tenho, neste momento não trouxe nenhum texto, não tenho aqui nenhum texto comigo, que tenha escrito e tal, e nós fazemos, dizemos, pronto, arranja-se já. E procuramos qualquer coisa que seja, portanto, é mais por aí. Today is the 5th of July. Olha, isto é uma coisa que identifica os Rádio Macau, e vou pegar aqui num exemplo. Há um tema que hoje dá um ouvido a toda a gente ainda, não só pelo ritmo, mas também pela letra. Por exemplo, o Anzol, não é? Sim. Ou seja, o Rádio Macau são conhecidos por terem excelentes letras. Sim. Micro Audio Waves, vão buscar, até a folha de instruções, até no... Não, o que acontece não, também não é só isso. Nós nos Big Radio Waves também temos letras escritas. O que se passa é que a Cláudia tem muita facilidade em improvisar. Muitas vezes escreve 4, 5 frases. Sim, há quem diga que é o cantar mais sexy da música em Portugal. E muitas vezes ela tem 4 ou 5 frases escritas, portanto não tem uma letra completa, mas tem uma ideia daquilo que vai cantar. E, por isso, simplesmente, tem uma grande capacidade de improvisação. E à volta daquela ideia base, desenvolve, portanto, uma improvisação onde vai cantando várias coisas, e muitas vezes nós construímos as próprias letras a partir desses improvisos. Quer dizer, se ela improvisar durante um quarto de hora, durante 20 minutos, nós podemos retirar 3 ou 4 minutos onde existe um texto e depois, mais tarde, montar este texto. Portanto, no fundo, é um método diferente de fazer as coisas, enquanto numa banda como a Rádio Macau temos um processo mais clássico, é ver mesmo uma letra estruturada à partida, muitas vezes antes da própria canção, e pronto, essa letra é musicada. Neste caso, é um método mais interativo, mas eu gosto de trabalhar por estes métodos porque muitas vezes há mais surpresas, as coisas tornam-se menos previsíveis, não é? Quando nós fazemos uma improvisação e de repente apanhamos e surpreendermos com uma determinada parte e achamos que essa parte é interessante e podemos desenvolver isso, são coisas que nós não estamos à espera e que acontecem e que muitas vezes fazem com que as coisas se tornem mais criativas. É um bocado por aí. Falemos de discos e de vendas de discos. Já sabemos enfim, a crise que graça por aí, não é? E não é só na música, em termos de vendas, devido ao download, devido a muitas coisas, não é? No entanto, os vossos discos não são fáceis de encontrar. Eu vou-lhe dizer, andei à procura dos vossos discos e não estão à venda. Do Micro Audio Waves, não é? Exatamente. Bem, o que acontece é que neste momento estão esgotados. Pronto, o disco saiu. Saiu há cerca de um pouco mais de um ano, sim, em maio, e neste momento as edições venderam-se todas mesmo. Portanto, não há neste momento discos à venda de Micro Audio Waves. Mas temos que fazer, por simplesmente, temos que fazer novas edições, porque pronto, nós somos uma banda independente, não temos uma editora, não temos contrato com nenhuma editora, e portanto só fazemos contratos de distribuição. E acontece que acabaram os discos e nós ainda não decidimos o que é que vamos fazer agora a seguir, em termos de reedição, portanto. Mas, por exemplo, quando vou a concertos, não levam discos para venda? Neste momento, não. É uma pena, é uma pena. Pois é verdade. É verdade, isso também é um pouco de desorganização neste caso, porque nós já devíamos ter feito a edição, mas depois tínhamos estado a negociar por causa de algumas coisas, de algumas propostas que nos surgiram de França e tal, e nós não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer e, portanto, a coisa estava um bocadinho atrasada, mas já devíamos ter avançado com isso. E vamos avançar, claro. É que, de facto, temos aqui um ouvinte nosso que nos mandou um mail, que nós divulgamos na nossa página os destaques que vamos ter e os concertos que estão a acontecer na zona onde, bem próximo de nós, como, por exemplo, no dia a seguir estaremos com o GNR, mais a GNR também na cidade de Coimbra. E ele dizia, como é que se escreve o nome da banda? Porque não encontro. Curioso, aliás, a vossa página não está a funcionar neste momento. Eu penso que está, mas temos o MySpace. MySpace, exatamente. Que é isso que nós recomendamos a esse ouvinte. E ele próprio fez isso. Eu penso que o nosso site está desatualizado, mas tem lá. Não se consegue aceder, pelo menos no momento que estamos a gravar. O .com, microdiverse.com. Uhum. E é isso mesmo que eu estou a dizer, não se consegue aceder. Então tem que ver. Vá tentar, porque não se consegue aceder. Não sei o que é que se passa. E esse ouvinte queixou-se disso e nós fomos reparar também. No entanto, existe muita informação vossa. Mas é bom estarmos a falar disso porque hoje tenho ensaio e podemos falar disso porque é uma coisa que hoje em dia, uma das montras, já falámos disso, uma das montras da música e até esse estilo musical é a internet, necessariamente. Portanto, é uma música mais ligada até a quem tem bons conhecimentos em termos de eletrónica e de informática. Sim. E domina esses meios. E vai à procura. Por sua vez, Micro Audio Waves, há muita informação, acima de tudo, a partir do momento que vocês ganham, já ainda com o No Waves, foram considerados por John Peel como um dos melhores álbuns do ano, e por sua vez, ganham o Quartz Awards na sua quarta edição, não é? E isto já com o Old Side Baggage, isto a propósito de uma música, o Long Tongue, não é? Sim. E por sua vez, já tinha um ganho na edição anterior com o No Waves, com o melhor álbum e curiosamente também com o melhor videoclipe, com o Fully Connected. Sim, sim. A partir daí as coisas abriram-se mais? Tem, quer dizer, as coisas têm corrido mais ou menos bem, mas o que acontece muitas vezes é que nós também não temos, se calhar de alguma forma, aproveitado tanto essas portas que se abrem, porque o que é facto é que quando nós fazemos uma pesquisa no Google, há muitas notícias e há muitas coisas interessantes sobre o Micro Audio Waves, quer dizer. Portanto, neste momento estamos a trabalhar nessa direção. Portanto, já estamos a preparar um disco para o próximo ano, estamos a fazer uma parceria com o Rui Horta, o coreógrafo Rui Horta, e na semana passada tivemos a trabalhar com ele no convento de Montemor, E para o ano já temos uma série de concertos marcados por toda a Europa, e que vai ser um concerto já bastante mais sofisticado em termos da própria encenação, de luzes. Portanto, vai ser um concerto multimédia. Mas como eu disse há bocado, é que as coisas levam tempo, e nós vivemos num país que é Portugal, que tem muitas coisas boas, mas nesse aspecto é um pouco periférico. Muitas vezes é complicado de transportar estas estruturas para toda a Europa. Nós, quando tocamos no centro da Europa, como já tocamos em Praga, sentimos que se nós estivéssemos no centro da Europa era muito mais fácil, porque estamos a 200 km de Budapeste, a 600 km de Berlim, a 50 km de Viena, por aí fora. O que acontece em Portugal é que qualquer viagem que a gente faça obriga-nos a viajar de avião 2 mil quilómetros e levar uma estrutura grande, ter bilhetes de avião para todas as pessoas, material e tudo, que muitas vezes torna as estruturas um pouco pesadas. E isso faz com que muitas vezes esta evolução, vá lá, seja mais lenta, porque nem sempre é possível fazer essas viagens e ter muitas vezes verbas para poder ter esse tipo de viagens e viajar com este tipo de estruturas. Mas, por exemplo, para o ano já temos muita coisa marcada, portanto, também não precisamente em Portugal não vale a pena ter pressa. Acho que temos de ter uma evolução sólida e acho que vamos continuar a ter. Dreams of champagne, bubbles crawling in the legs. Nice campaign to Ellie C. He owns that girl's mocking man smile. He ran so much for her. All the tiny noises breaking up the tall room silence. Think of cats, think of cats. Dry concentration of the mind. He knows the small smile. Mocking man smile. Smile. The sun breaks against the ceiling. He looks lying down and caresses the face with his waxed fingertips. And caresses the face with his waxed fingertips. And caresses the face with his waxed fingertips. Mocking man smiles. All the tiny noises breaking up the tall room silence. Mocking man smiles. All the tiny noises. Silence. Mocking man smiles. All the tiny noises breaking out the tall room silence. Mocking man smiles. All the tiny noises breaking out the tall room silence. vamos só fazer aqui um aviso à navegação para os mais distraídos. O Quartz Electronic Music Awards é seguramente o mais cobiçado galardão na área da eletrónica. E que, no que diz respeito à escolha da melhor música, que ganho com este long tongue, né? Estamos a falar de um universo de 12 mil músicas. Sim. Foi também. E é uma votação, apesar de das músicas candidatas e os discos candidatos serem escolhidos por um júri, depois a votação é por internet, portanto qualquer pessoa pode votar. Portanto, e é ótimo porque nós temos consciência que temos votos de todo o mundo, não é? Que é uma coisa ótima. Ora bem, quando estes discos não passam na rádio, porque também poderão ter essa queixa, que são músicas nem sempre, não são concebidas, como alguém diz, mainstream, e tanto o espaço que tem na rádio é pequeno. Temos que ressalvar aqui o apoio que tiveram também de John Bill, não é? De BBC Radio 1, não é? Sim. Como é que as pessoas têm acesso à música? Estão interessadas? Neste momento tem que ser pela internet, pelos MySpaces, é a única forma das pessoas. Se as pessoas não procurarem, realmente não chegam lá. Exato. Porque é facto é que as rádios, e principalmente as rádios nacionais, têm cada vez menos espaço para novidades. Mas isso acontece connosco e acontece com toda a gente, não é? Portanto, e é uma coisa que me faz uma confusão enorme, porque daqui a uns anos, se não houver novidades, vão ter que passar as mesmas músicas há 20 anos, não é? E, portanto, isto por um lado, há de ter um fim qualquer, não é? Porque isto não vai poder durar sempre. Mas o que é facto é que é assim, o que é facto. Mas também eu acho que sempre foi, sempre houve pessoas que, com interesses e que procuraram música, procuraram aprender coisas novas em todas as áreas, e outras pessoas que ligam menos e consomem aquilo que lhes dão. Isso sempre aconteceu, mas o que é facto é que acontece para nós e acontece para a quantidade de músicos e projetos portugueses que fazem música interessante e que depois não têm possibilidades desses trabalhos serem divulgados. Há tantas, se nós procurarmos, não é, nos MySpaces, quantos projetos interessantes encontramos em Portugal que não têm a divulgação que merece, não é? A propósito deste micro Audio Waves, desta banda, nós, quando falámos de Rádio Macau, falámos nisto e falámos da música eletrónica em Portugal. E recordávamos na altura, ou falei nisso, de Toneto, e até me disse que ele estava no Algarve. Não sei bem como, mas alguém falou que a Rádio Banova falou sobre ele, e quando damos por nós temos o Toneto no nosso i5, dias depois. Portanto, alguém lhe deu o recado de que na Boa Nova alguém se lembrou de... Sim, ele também... Eu tenho no meu MySpace, também tenho uma mensagem dele, porque ele está no Algarve, e dizer que, não sei se é dele, mas que tem um bar com um sítio com música ao vivo regular e convidam para lá ir e tal. Portanto, continua no ativo. E recordávamos isso, é um álbum que tenho, não sei se na altura teria sido o primeiro dele, em vinil, e recordo-me ter na altura comprado com isso, e ter comprado um álbum de Francis, na altura, tinha sido de Chutes e Botapés, um álbum também instrumental, que guardo, já não ouço há algum tempo, enfim, é a mania de agora não ouvir os LPs, mas guardo com alguma simpatia, não é? Sim, claro. E agora, micro-audio waves, vão fazer escola? Ou seja, acham que após vós vocês vão suscitar bandas, entre parênteses, de garagem a fazer som como ouviram fazer? Não sei, mas penso que sim. Penso que estou convencido que nós vamos ter influência em pessoas que gostam de nós, porque nós temos feito com bastantes concertos este ano e temos tocado principalmente em auditórios, nos centros de arte, centros culturais, teatros, e o que é facto é que temos tido sempre muita gente, portanto, aos auditórios esgotados, portanto, são salas relativamente pequenas, mas esgotam, ou então bastante cheias, e pessoas que pagam bilhete para nos ver, e que gostam da nossa música, e que conhecem os temas, portanto, a pouco e pouco vamos tendo mais fãs e pessoas, e pessoas que gostam mesmo de nós, portanto, e vão mesmo para nos ver, e isso acho que é a melhor forma de nós evoluirmos e de crescermos como banda. É ver pessoas que se deslocam para ver os nossos concertos, que pagam bilhete para ver os nossos concertos e que são verdadeiramente nossos fãs. Não é preciso, quando se tem bons, não é preciso ter muitos. Portanto, as coisas vão crescendo naturalmente, não é? The what was once was there and was a good cook. Part of you gone, right? They had everything they could want in terms of good life. You look down, it's just a hole, right? They lived in the building next door. The what was once was there. Each priest had his own apartment. You can describe it, no man. Joining onto a living room where they had a really great stereo. You get my meaning. Like a coffee table in the middle of the room. No more dancing, man. You could spin this huge round cabinet coffee table by just a simple push. Just watching you now. Beautifully built, beautifully Coventry. That's me, man. Half a man. These five priests must have sat around every night. No more dancing. That's me, man. Half a man. After talking to people all day about their problems, I said, like, no more scratch. I'm giving a mass of things and giving a mass of things like that. Pains, hey. And a few drinks and eat a little cheese and crackers. Snowman, top half is just plastic. And talk about God for a little bit, I mean. I don't actually know that picture, man. Never forget it. Because when I was there, they never talked about God. Half a man. They were just friendly to me. Then the pizza man comes. I really like to be invited to go there. He don't have a gun. That's me, man. Half a man. These five priests must have sat around every night. No more dancing. That's me, man. Half a man. After talking to people all day about their problems, I said, like, no more scratch. That's me, man. Half a man. These five priests must have sat around every night. No more dancing. That's me, man. Half a man. After talking to people all day about their problems, I said, like, no more scratch. Assim, que bandas diria que Flaco ouviu, ou o Carlos Morgado, ou o Claudio F, ouviram para ter a influência que foi necessária para criar estes micro-audio waves? Ah, essas coisas são muito complicadas, porque todos nós crescemos a ouvir tudo, não é? A ouvir tudo. Inclusive, às vezes a gente, ainda esta semana, estava com eles a trabalhar e estávamos na brincadeira no YouTube, ouvir todas aquelas bandas dos anos 80 e aqueles hits dos anos 80 com que nós crescemos, não é? E acabamos por nos divertir muito a fazer esse tipo de coisas. Dos anos 80, o que é que ouvia? Assim, dentro deste regime. O que é que eu ouvia durante os anos 80? Eu sei também que havia muita coisa ligada à eletrónica, não é? Sim. Uhum. Quer dizer, eu ouvi... E havia a eletrónica pura também, pura e dura, não é? Vamos buscar nomes como... Enfim, afastando-nos um bocado, mas buscar o Jean-Michel Jarre, que teve nos anos 80 o seu apogeu, não é? Sim, o Jean-Michel Jarre já vem mais dos anos 70. Na altura com o Concerts of China, não é? Exato. Mas, quer dizer, quando comecei a ouvir música eletrónica, comecei a ouvir a música eletrónica nos anos 70 já, aqueles grupos mais alemães, alternativos, Kraftwerk, gostamos muito de Kraftwerk, por exemplo, menos aquelas coisas mais ambientais, como os Tangerine Dream. Uhum. Há uma banda que, por exemplo, todos nós, nos micro-audio-waves gostamos muito e é consensual, por exemplo, que é o Scan, que é uma banda alemã que tem uma forma de trabalhar muito próxima dos micro-audio-waves, que também trabalhavam por improvisação e por editings, por cortar as partes boas das improvisações e criar temas. Por exemplo, é uma banda consensual, mas também não é uma banda muito conhecida, mas que nós somos bastante fãs. E depois, nos anos 80, começou-se mais a democratizar a eletrónica, porque nos anos 70 só havia aqueles sintetizadores enormes, né, que nós víamos sempre aquelas paredes de teclados e eram aparelhos muito caros e muito pesados. Ainda podemos recuar antes ao rock sinfónico, não é? Portanto, já começavam a introduzir muito. Exatamente, porque Emerson, Lincoln Palmer. Tinham aqueles teclados todos, porque tinha mesmo que ser assim, não havia aparelhos mais pequenos, não é? E eram aparelhos muito caros e muito pesados. Não havia os casos de bolso, não é? Pois. E nos anos 80 começou essa democratização dos aparelhos eletrónicos. Começou a aparecer aqueles sintetizadores Roland, os Yamaha, que eram mais pequeninos e que já eram mais facilmente transportáveis, e inclusivamente podiam-se programar, não é? Porque nos anos 70 a razão porque eles tinham aqueles teclados todos no palco é que aquilo era tudo, tinha que ser tudo feito na altura à mão para se fazer um som, tinha que se fazer o som na altura, e portanto eles depois tinham que ter outro teclado para tocar o outro som a seguir, porque não tinham tempo para estar lá com aqueles botões todos, a meter os botões todos no sítio, não é? Nos anos 80 começou a haver sintetizadores programáveis onde se poderia logo fazer pôr os sons em memória, e depois no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, começamos a ter computadores, todas as pessoas começaram a ter acesso a computadores onde podem compor música. Portanto, nós atravessamos um pouco uma evolução e uma democratização da eletrónica que foi um processo muito rápido, e nós crescemos com isso, portanto tudo isso nos influenciou. Flaco, agradecer-lhe a disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova, falarmos deste último, este Old Side Baggage, e ficamos a saber que no início do próximo ano teremos aí mais um disco na calha. Sim, sim, sim. Portanto, nós vamos ter que ter pronto um novo disco por volta de novembro, porque no princípio de janeiro estamos a estrear esta parceria, este concerto. E, portanto, não sei quando é que o disco, portanto, fisicamente sairá, mas por essa altura, final deste ano, princípio do próximo ano. Ótimo. Muito obrigado, nós, pelo cuidado que teve de estar connosco. Somebody picks up that cigarettes for a while. Someone picks up that cigarettes from the middle of the bus stop. Someone talks to somebody else, but there's nobody there. A woman curses me in the supermarket. A gypsy lady wants to tell me the name of my lover. An old man says something to me about blonde Russian babes. A cigarette's a big piece of bread falling a car stopped under walking stripes. Somebody looks amazed. Somebody else, but there's nobody there. An old man say something to me about blonde Russian babes. A cigarette's a big piece of bread fall on the car, stopped on the